portal do Arrocha. Alex e Camargo, paixão em dose dupla. Desenterrei um passado recente. Em cima da estante empoeirada encontrei a gente. Num álbum de fotografias, quem diria que eu lembraria desse dia com desgosto. Convite, aliança e o buquê. Eu decorei aquela igreja pra você. Eu que sonhei que você seria meu céu. Chorei lembrando da nossa lua de mel. Um brinco mais caro, um salto mais alto, fiz tudo pra poder te dar. De gato e sapato me fez de palhaço pra depois você me trocar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, como dói ter te amado. Um brinco mais caro, um salto mais alto, fiz tudo pra poder te dar. De gato e sapato me fez de palhaço pra depois você me trocar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, como dói ter te amado. E aí, meu parceiro Alex, e pra cantar essa moda chunada com a gente, nosso amigo Pablo, a voz romântica, com certeza. Alex e Camargo, muito obrigado pelo convite. Vamos cantar, vamos se apaixonar. Desenterrei um passado recente. Em cima da estante empoeirada encontrei a gente. Um álbum de fotografias, quem diria que lembraria desse dia com desgosto. Convite, aliança e o buquê. Eu decorei aquela igreja pra você. Eu que sonhei que você seria meu céu. Chorei lembrando da nossa lua de mel. O brinco mais caro, o salto mais alto, fiz tudo pra poder te dar. De gato e sapato me fez de palhaço pra depois você me trocar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, como dói ter te amado. Brinco mais caro, salto mais alto, fiz tudo pra poder te dar. De gato e sapato me fez de palhaço pra depois você me trocar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, como dói ter te amado. Como dói ter te amado.